Aí, então, essa parada mesmo. Se tu é MC, tá ligado? Não tem uma batida, a batida tá aí, a área é livre. Grave sua rima, envie pra nós pelo endereço que tá aí no CD ou pelo site, que as melhores vão sair na Xtape Volume 2. Essa parada, o som não para. Xtape, tape, tape.